Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O cubo vai começar. Karada kara umareru mizu. Umi ni nagare dasu. Mizu ga umi ni. Umi kara noboru mizu. Karada o meguru. Umi kara mizu ga. Karada no naka no mizu wa umi. Mizu ga umi ni. Umi kara mizu ga. Mizu wa kodomo. Haha wa umi. Thank you. Thank you. God only knows what I'd be without.

Thank you.